E ali a Zulu. Negativo. Ah, o cruzamento da pista aqui no pátio de autoridade. Alô, Gona 754. 3.010, autorizado, o ajuste 1.0 no 3. 3.010 no 3, passarei 2.030, confirme, por gentileza. Afirmo. Obrigada. 7.4. Eu não posso confiar a sua autorização, chegou com ruído, confirmo. 250 graus com 10 nós, últimos 90 metros, indisponíveis. Ciente. Na posição 07. Assim que o mesmo livrar, está autorizado seu. Assim que o mesmo parquear no 07, sua esquerda está livre, seu acionamento e pushback, posição 62. Após a passagem do tanque, irá parquear no 07, está livre, push coordenada 6721. O FOB 2733, copia. A próxima copa, 2733. 2733, Salvador Recife, 090, Golfo 677, decolagem 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030, após curva direita na saída Aron, transição Melim, 0276, eu transpondo o controle 119.35. Autorizado então para Recife, o nível 090 pela Golfo 677, decolagem 28, mantém a proa até 030, após curva direita, farão, saída Aron, transição Melim, aciona 0276, o controle 11935, FAB 2733. 2733, cotejamento correto, confirme o POB? Pois. POB? Está com 09 a bordo, 2733. 09 a bordo, ciente, mantém a posição no pátio de autoridade. Para o ingresso na pista, aciona a torre, 108.62. 756, grato pela coordenação, 2733. 328 autorizado, pro da posição Jona, Moura, 322. Está no pátio de autoridade e já está pronto para o cruzamento para a pista 28. Gente, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento, Força Aérea 2733. 2733, mantendo a posição. Salvador da Porra Meu, Sierra 98. Gol no 924, seu solo foi aos 14, libere a esquerda, chame o solo, 121.9. 219, gol 924. Sierra November Vitor, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. November Vitor. 58, pista 28. Mantenha a proa até o nível 30, depois curva direita, Aron Melim. E 5542 no transponder, 119.35 controle. Gol 754, cotejamento correto. Posição 08, reporte fundo pronto. Está pronto para pushback, acionamento. Bruno 754, portão 08, autorizado, puxa, acionar, reporte táxi. Voltará para o táxi, Bruno 754. Salve Salvador, Bruno 924. Bruno 924, táxi de Alfa, Kilo, pátio 3. No pátio 3, aguardo instruções. Alfa, Kilo, pátio 03, Bruno 924. Bruno 806, copia. 806. Bruno 806, autorizado Aracaju, 230, nível Golfo 677 a rota. Decolado 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após curva direita, na saída Aron, transição Melim. 5561 é o transponder, corrigindo 5541 é o transponder. Controle 199, decimal 35. 230. Lasta 28, mantém a proa até o 030, após curva direita, Aron, Melim. 541, 6935. contato, Bono 806, portão 03, reporte quando pronto. Pronto para o posto de estacionamento no 03, o Bono 806. Bono 806, portão 03, autorizado, posto de estacionamento, reportado. São 806. Sua visão. Gente, após a passagem da aeronave, autorizado alinhar e manter na cabeceira 28, TAM 8001. Após a passagem do tráfego, alinho e manter na 28, TAM 8001. Para o táxi, POB 123, autonomia 320, alterna Recife. 23 a bordo, Recife, confirma autonomia, 6721. 320. Objeto 6721, no autorizado táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá pronto, 2386, ajuste no 0 no 3 até o ponto de espera na minha escuta, 6721 da Webjet. Juliette Alfa no ponto de espera 1286, 1013, até lá na sua escuta. 6721. Para cruzar a medição na frente. Vitor Fox Fox, autorizado cruzar a 17, reporte para ingressar no pátio principal. Autorizado ingressar a 17, reporte para cruzar no pátio principal. Autorizado ingressar a 17 para sair lá na Lima, senhor? Não, prossiga via Quebec, Mike e Lima. Quebec, Mike e Lima. Bona 600, chame o controle de Salvador, é o nome da 35600. Salvador, Bono 600, informação Romeu, boa tarde. Avianca 6320, fly head in car position. Tem 2 a bordo, 4-2, 3 horas mais 30, alterna Fortaleza. Na Alfa, alterna Lambda B. Força Aérea 2733, ingresso na pista. Prossiga via Delta, vai seguir o tráfego que pousou e vai liberar também na Delta. E ao ingressar na Delta, 121.9 para prosseguir seu táxi. 2733. Afirmativo, o 2733 vai seguir pela pista até a Delta. Segue então o tráfego que pousou. E quando após a Delta, vai chamar o solo novamente, 1219, o 2733. Afirmativo. Afirmativo, os últimos 90 metros da pista impraticáveis. Passarei 2230, confirma indicada. 2230, passarei 229. Gente, mantenha 2209, o senhor é o número 1 para o pouso. Desça para 2000 pés, ajuste no 013. 1003, desce da 2000, mantenha 220, passarei 2230. Avianca 6320, descend 3000 feet, QNH 1013. 3000 feet, Avianca 6320, QNH 1013. Solo Serra Novembro Victor para iniciar o táxi. Serra Novembro Victor, destino ao Pato 3. Afirmativo. Livre cruzamento, pista Cosmo. Livre cruzamento da Alfa via Kilo para o Pato 3. Vai estacionar a frequência livre. É, correção, senhor. Pátio 5. Pátio 5. Gente, então. Alfa, Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, mantém a posição atrás do Boeing da Gol. Aguarda as instruções. Relativo. Cruza Alfa, ingresso Pátio 3, aguardando para reunir-se atrás do derramado da Gol. Para o táxi, o Gol 1806, alterna Recife, 2 horas e 40, com 52 a bordo. Bono 756, corrigindo, Gol no 806, aguarde para o táxi. 806, mantendo posição. Solo Salvador, vou passar o Vitor Fox Fox para ingresso do pátio principal. Mantenha a posição. Solo 5733 na Delta, vai prosseguir na Alfa. 2733 ingressa Alfa, prossegue até o ponto de espera na minha escuta. Quando lá pronto, 808612, ajuste no 0 no 3. 2733, prosseguindo na Alfa até o ponto de espera da 28, lá vai chamar a torre 1186, 2733. O 754 da passagem segue o Caravan da Força Aérea como número 2, no ponto de espera, 2086, 1754 da Web, corrigindo a Gol. Gente, o 1754 segue o Super Caravan. 924, tá livre sem ingresso até o portão 05. Livre táxi até 05, voo no 924. O 806, livre táxi via Índia Alfa, segue o bang da companhia como número 3, no ponto de espera 2086, ajuste no 0 no 3, até lá na minha escuta. 0 no 3, Índia Alfa, seguindo o bang da companhia como número 3, até lá na sua escuta, no ponto de espera, a chamar 2086. Papa Tango Victor, Fox Fox, livre táxi até o través do posição 6 dúzia. Livre táxi até o través da posição 6 dúzia, Victor Fox. Espera do 733, eu só vou voltando. A escuta, 2733. 1234, por gentileza. 234. 01, contato radar, como nível 330, Cedar 1, transição Melinho. Sente, mantendo a proa até o 30, após direita Aron, pode manter a presença. Autorizado direto Aron. Então, 8001. Aronda presente, grave 001. Se eu coordenar a Aracaju, senhora, por gentileza. Agora a coordenação com o centro. Aguardando o grave. Pode vó Melinda presente, 8001? Negativo, então, 8001. Gente, mantém a broa de Aron, 8001. Para, cópia. A gente aguarda a coordenação em curso. Falando, aguarde a coordenação. Pode preparar, seu Momo Vata? Ah, foi, amor. O Ceará Nova Bevico mantém a posição, aguardando as instruções. Até o Ceará Nova Bevico. Zero Fortaleza, tem 3834, será coordenado, guarda de cópia. Escuta, obrigado. Papa Tango Victor, Fox Fox, autorizado, Juliette Alfa, segue o bang da Gol. No ponto de espera, quando pronto, 2086, ajuste no 0 no 3. Juliette Alfa. Espera. Papa Romeu Sierra, November Victor, dá passagem ao Papa 28 Alfa. Após a passagem do tráfego à sua frente, contorna, ingresso no pátio 1, contorna, reporta na Taxi Lima, que é a November Victor. Privativo após a passagem do tráfego, está ingressando na Alfa, livre cruzamento do pátio e reportaremos a Lima. 2733, autorizado a alinhar e manter na pista 28. Alinhar e manter, 2733. 00, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, vão no 600. O M6 está sendo 2.2, descida até 1 no 5 já. O Abjet 6721 decola os 24, chame o controle em 1 no 9 decimal 35. 1935, 6721, boa. Boa. Cabe pronto, 2733. Força aérea 2733, autorizado, decolada, pista 28, vento de 250 graus com 11 nós. Alinhar e decolar 282733. Information, Romeo received. Rosa 6721, contato radar, subo nível 310, cada Momo, transição para o Frot. Para o 310, Momo, Frot, alguma possibilidade de voar Frot? Mantenha a saída, o 6721. Entendi, 6721. O Romeu 9 chamou o controle? Trip 5491. Trip 5-4-1, EUN, intersection, 165. Mark Charlie Alpha, clear taxi, report to enter, runway 17. Clear 4-0, repeat arrival, 5-4-1. Trip 5-4-9-1, reduce speed 250 knots. Inicialmente, a proa 230, aguarde 2 vitórias. Boa, não, 3 vitórias. 0 na cara e 6702, frente da Rafael. Então, 8001, chame Recife no 26.85, alterna 125.45. 26.85.245, uma boa tarde, senhorita. 733, após a decolagem, está mantendo a proa até 3 mil pés. Passaram 2733, contato radar na decolagem, sua para nível 090, sai da ROM, transição milim. Afirmativo, mapa a restrição. Afirmativo, mantenha 3 mil após na saída da ROM milim. 2733. Estou de baixo. Gente, eu considero 6830 e controle do 6835. Negativo. Após o 030, curva à direita. Primeira curva à direita após o nível 030 na saída Momo. E a frequência do, da torre 108.6 do controle 109.35. Afirmativo. Vara à direita após 030. 108.6, 609.35. Protegimento correto, pátio 3. Ponto para acionamento? Mais 4 minutos. Reporte quando pronto, aberto no 402. 402. Despacho. Traste por Salvador. Solo Salvador, agora sim, o TAM 3566. Solicito por gentileza coordenar a autorização Aracaju. Confirme que chamou, foi o 3566 da TAM? Sim, o 3566. Informe apenas o nível, não copiei. Pode ser o 90. 190 será coordenado, base de cópia. Informação em curso é o meu, número 3 para cópia. Número 3, guarda. TAM 3834, copia. Nossa escuta, prossiga. TAM 3834, autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via Upper Zulu 19. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030, após curva direita na saída Momo, transição Froti. 5565 eu transpondo, eu controle 19.35, TAM 3834. TAM 3834, autorizado 370, via para o Juru 9 para Fortaleza, decola na Momo, com curva direita após 030. Momo Froti, 19355565, TAM 3834. Gente, após a decolagem, mantém a proa inicialmente até o 030. Mantém a proa até o 030, depois Momo Froti. Cotejamento correto, informe seu portão. Certo. Correto, após quando pronto para acionamento e push. 3834. Azul 4089, copia. ...089, Salvador Vitória, 320 ao nível, via Upper Whisky 50. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030, após curva de à esquerda na saída Golia Val Eudes. 5554, eu transpondo, eu controle 19.35. 320, pista 28, abre busca 50, mantém a proa até 3000 após curva esquerda. Gole, Eval, Edges, 5554, 1935. Cotejamento correto, informe seu portão, 09. Negativo. Reporte quando pronto para acionamento push. Mesma saída. Paciente, Lula 754. Que é a PECSA, é autorizado como a proa de Jonas, Goro, 7, Platão, Kilo Quebec Serra, desça para 1500 pés na proa de Caixa Pregos para ingresso no corredor. Decola 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030, após curva direita na saída Aron, transição Melim. 5556, eu transpondo o controle 119.35. 1265, copia a segunda. 126.85, alternado 125.45. 126.85, 1255, 6721. Gol 1600, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 3. 0 no pé já está aprovando o cara no 600. Sim. 35491, descend 3000 feet, QNH 1013. 3000, 1013, 5491. 6702, desça para nível 040. 040-6702. 2-1-9, obrigada. O 35400, por seguro, chame o controle em 2-0-9-3400. Via Alfa, Juliette, até a posição remota. Via Alfa, Juliette, até a remota. 2-2-3-0, tá passando. Zona, agora 12 horas da noite, o tá preso, mantém. Sim, chega para o 1809-09 que o precede com 180 de ground. No 600, autorizado lá na Prodiusan. Reporte estabilizado no localizador. Prodiusan, no 600. Confirm for Avianca 118.6, power. 118.6, Avianca. Thank you very much. Grande Salvador, boa tarde. Voo 328, transformação Romeu. Voo no 328, assina identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha nível 050. Identificou a chegada CARI 050, gol 328. Web6702 indicada? 2509. Sim, chegamos a parar 2209 do Web6702. É 200-220-6702. Trip 5491, reduz speed 180 knots. 180, slow down, 5491. Trip 5491, we are still limited for localizer comms. Trip 5491, resume navigation, fly ahead, USAN position. USAN position. 12655, J86. Confirming the left 90 meters unavailable, thank you very much. Gol no 754, decolou os 34, mantenha pro até 3000, chame 11935. 935, boa tarde. Boa. Salvador agora 754, na mantela pro de decolagem, cruzando 1600. No 754, contato radar, suba ao nível 390, saída 1, transição Melim. Reaching 2,000 feet, flying USAN intersection 5491. Trip 5491, descend 2,000 feet, QNH1013, cleared final, report established. 2,000, cleared, report established, 5491. No 600 estabilizado? Estabilizado, no 600. Complete final, chame torre 118.6. 118.6. Taxi. Chamada para o taxi, 20. Oi, Salvador, voo no 600, boa tarde. Voo no 600, boa tarde, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. Aguarde livre no 600. Avianca 630 on the ground at 35. After you leave the runway to your left. And contact ground 121.9. 7 on taxi Delta Canal ground 121.9, thank you. Final 8, após o segundo tráfego será autorizado seu ingresso. Sente o gol 806. 91, complete final ILS. Aí ele é Zulu, runway 28, contato Salvador Tower 1-8-6-3-5-4-1-4-9-1-5-4-9-1. Tower 18, respond 6541, good day. Na 3192, essa é a notificação, autorizada a chegada a CARI, desse mantém a nível 060. Chegada a CARI, nível 060, está na 3192, confirma a redução de velocidade permanente. Os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, está na 3192. Ciente, últimos 90 metros, confirma alguma redução de velocidade permanente ou não, está na 3192. Inicialmente está na 3192, reduz a velocidade para 250 nós. Quero vindo para 2509, está na 3192. On the tower, good afternoon, 5491. 5491, continue approach, stand by, landing clearance. Stand by, 5491. Salvador, está 3661? 3661 é o solo. Gentileza, 220 Ilhéu. 220 Ilhéu será coordenado, informação em curso SR, aguarde cópia. Guardando, está 3661. Azul 4089 para o táxi com 89 a bordo, autonomia de 4 horas, altando a cabeça. 4 horas, confirma os outros dados, Azul 4089. 89, altando a cabeça. 89 Campinas? Afirmativo. Gente, Azul 4089 está livre seu táxi via pátio 3, quilo alfa para o consultório da 28. Quando lá pronto, 8086, ajuste no 0 no 3, até lá na minha escuta. Pátio 3, quilo alfa, o Azul 4089. Falou de Abaetelo 402. 402, prossiga. Nesse destaque com 08 de POB, autonomia 5 horas e 30, altera a conquista. 08. Romeu Foco Cirote 018, gol 1754. Voa da esquerda, 345 por 50 milhas, pastor Romeu Foco Cirote 018, gol 1754. Sim, só corrigindo, vetoração para evitar tráfego, gol 1754. Sim, vetoração para evitar tráfego. Confirma o tráfego? O tráfego está com o Centro Recife no momento, gol 1754. Web 6702 atinge, mantenha 040. Gol 1754, chame Centro Recife na frequência 12685, até N1 2545, gol 1674. 2685, 12545, gol 1754. Objeto 6702, autorizado LS do Lula da pista 28, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000 com no 0 no 3, reportará estabilizado, 6702. Papapapá, Eco Índia November. Serviço radar terminado, 4.5 milhas, sudoeste da posição coral. Mantenha nível 080 e chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Papapapá, Eco Índia November. Agora, se eu deixar, tá pronto pro pushback e estacionamento. No portão 1. Autorizado, chame táxi, 3566. Fala ingresso de decolagem. Tá mantendo posição, 806. Parou. Mantenha a posição, aguarde para ingressar táxi e alfa, gol 600. Mantenha, gol 600. Practice signs clear to land runway 28, wind 240 degrees, 14 knots. Altim Sierra 1013, the last 90 meters closes. Roger that. Para fora lá. 23404, puxa o Portão 4 é o número 2, aguarde. 3834. 3834. VH670, short of India. Roger, maintain position, stand by to proceed your taxi until gate number 1. Porra, passagem do tráfego da Curta Sinopes 28, ali mantendo, preparando-se para decolar 5 autorizados. Mate, apoio, passagem do tráfego na Curta Final ali mantém, 806. Boa tarde, Objeto 6702, transfere. Objeto 6702, complete aproximação, guardando informação.